me falou foi bom demais. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô. Magalhães, alô, aqui no Conexão Sertaneja, que só tá começando, vai pro primeiro intervalinho comercial, a gente volta já já. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo, Conexão Sertaneja. Cléo de Bai, Rafael, os Mineirinhos, com Michel Teló, Silminho. Você tá com raivinha, ciúme, eu tô ligado. Mas cada vez que eu olho esse rostinho, eu fico mais apaixonado. Tá com raivinha, tá? Eu tô ligado. Relaxa que eu te pego com jeitinho. Tudo passar um abraço. Se der, tá com ciúme, tá com raivinha, tá? É sempre assim, vai entender. Tudo que eu faço te deixa pra baixo, tudo te faz sofrer. Se atrasa um minuto da hora marcada, você chora. Se eu chego na hora, cê nunca namora, me ignora. Se eu vejo uma mina e acho bonita, e te falo, você não entende, parece doente, olhar não sai pedaço. Se encontro um amigo que você não combina, é complicado. Aí vai começar o extermínio, o maior esculacho. Você tá com raivinha, ciúme, eu tô ligado. Mas cada vez que eu olho esse rostinho, eu fico mais apaixonado. Tá com raivinha, tá? Eu tô ligado. Relaxa que eu te pego com jeitinho. Tudo passa num abraço. Chega mais, Michel Teló. Aô, Cléo de Bai, Rafael, eu vou falar pra vocês. Essa manhã tá nervosa demais, ué. Pode não. Se eu vejo uma mina e acho bonita e te falo, você não entende, parece doente, olhar não sai pedaço. Se encontra um amigo que você não combina, é complicado. Aí vai começar o extermínio, o maior esculacho. Você tá com raivinha, ciúme, eu tô ligado. Mas cada vez que eu olho esse rostinho, eu fico mais apaixonada. Com raivinha, tá? Eu tô ligado. Relaxa que eu te pego com jeitinho e tudo passa. Você tá com raivinha, ciúme, eu tô ligado. Mas cada vez que eu olho esse rostinho, eu fico mais apaixonada. Com raivinha, tá? Eu tô ligado. Relaxa que eu te pego com jeitinho, tudo passa. Um abraço. Um abraço. Valeu, Cláudio Barra. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Hoje eu saí pra zoar, pra ver aquele movimento dela. Mexe pra lá e pra cá, eu quero dançar grudadinho nela. Quando ela desce requebrando, vai deslizando a mão no corpo dela. E sobe também rebolando. Ai meu Deus do céu, eu falo vem neném. Vem que eu quero um vem neném. Pra fazer vem neném.

cuida assim. Brincou demais com meu amor e só me fez sofrer. Me fez chorar, me magoou. Agora você vem dizer pra eu te perdoar, nem precisa chorar, já consegui te esquecer. Zombou do meu amor, me usou e só brincou. Vai aprender o que é sofrer. Não vem com esse papinho, não volta atrás. Sai, eu não te quero mais. Se liga, eu já falei, passe longe demais. Fernando e Sorocaba. Sai, eu não te quero mais. Não vem com esse papinho, eu não volto atrás. Sai, eu não te quero mais. Se liga, já falei, vacilou demais. Brincou demais com o meu amor e só me fez sofrer. Me fez chorar, me magoou. E agora você vem dizer pra eu te perdoar, não precisa chorar, já consegui te esquecer. Zombou no meu amor, me usou e só brincou. Vai aprender o que é sofrer. Sai, eu não te quero mais. Não vem com esse papinho, eu não volto atrás. Sai, eu não te quero mais. Se liga, eu já falei, vacilou demais. Sai, não te quero mais. Vem com esse papinho, não volta atrás. Sai, eu não te quero mais. Se liga, eu já falei, vacilou demais. Sai, eu não te quero mais. Não vem com esse papinho, eu não volto atrás. Sai, eu não te quero mais. Se liga, já falei, vacilou demais. Sai. Quem gostou, diga hoje. Sai. Fernando e Sorocaba. Rangel Castro e o Fernando de Sorocaba, sai aqui no nosso Conexão Sertaneja. Olha, tem um intervalo, é rapidinho, a gente volta só pra tomar aquele café. Já já tem as últimas de hoje, fica aí. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Tudo bem com você? Aumente o volume, o último bloco do nosso programa tá chegando e está especial. Munhoz e Mariano, Pantera Cor-de-Rosa. Conexão Sertaneja. Toda produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida pra perder a linha. Me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta. Vestido apertadinho da Pantera cor de rosa. Pra quê? Pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Hey! Produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida. Me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta. Vestido apertadinho da Pantera cor. Só sai pra quê? Pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada. Pada, pada, pada. Branco, verde ou cor de rosa. Se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta. Pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada.